serão em vós. Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Aproveite aí, grande promoção, você não pode perder. Aproveite, corra e aproveite. Cuida, aproveite aí, grande promoção, uma grande promoção da panificadora Mestre Chico. Em leite, leite em caixa integral, Piracanjuba, R$ 6,50. Arroz branco tipo 1, R$ 4,49. Café União, R$ 15. Na panificadora Mestre Chico, vou repetir para você. O leite em caixa integral Piracanjuba, R$ 6,50. Arroz branco tipo 1, por apenas R$ 4,49. Café União, R$ 15, na panificadora Mestre Chico. Empresário é preso por estelionato após furtar energia elétrica em uma academia na Zona Norte de Teresina. E ele foi preso após furtar energia elétrica em uma academia na Zona Norte de Teresina. Esse empresário que foi preso pelo crime de estelionato após ser flagrado furtando energia elétrica em uma academia de alto padrão que fica localizada na Avenida Jerumênia, no bairro Buenos Aires, Zona Norte de Teresina, capital. O CidadeVerde.com entrou em contato com a defesa do empresário, que informou que só irá se manifestar nos autos do processo. Né, nos autos do processo. A operação foi realizada na última sexta-feira, né? Última sexta-feira, dia 6, pela Polícia Civil, em parceria com a Equatorial Energia Concessionária, responsável, né, pelo fornecimento de energia no estado do Piauí. E durante a ação foram constatadas adulterações na placa do medidor de energia da academia. A fraude também foi identificada na residência do empresário. Ele está todo errado. Todo errado, e ainda fica querendo ter razão com o advogado, assuma os erros e que é melhor, né? Porque isso é crime, né? E a operação foi localizada nessa última sexta-feira, dia 6, pela Polícia Civil. Além também da academia, há também outra empresa também localizada no mesmo prédio, que estava também utilizando energia elétrica de uma forma irregular. sem a individualização do consumo, né? Sem a individualização, tem que ser dividida. Estamos usando a mesma energia, sem a divisão. A reportagem da TV Cidade Verde, aqui que eu estou colhendo a notícia, né? Que eu estou colhendo aqui a notícia, informou, fez um levantamento das suspeitas da concessionária devido ao baixo. Então está aí, a academia passou a levantar suspeitas após o devido baixo consumo mensal registrado lá na média apenas de 300 kW, né, mês. Valor, então, um valor considerado incompatível, baixo, né, com o porte do empreendimento. E aí, né, a quantidade de equipamentos instalados, aí a empresa foi em cima, né? Lógico, constatou o desvio que estava sendo desviado, então, energia elétrica, além também, né, da academia também, na residência do empresário. Aí ela ainda fica ainda com o advogado, quer ter razão, os advogados, porque isso está errado, tem que pagar pelo erro, pronto. Cara, né, o cara consumindo a energia, isso, né, isso é crime, então ele tem que responder pelo erro dele. Não tem que explicar nada, está errado. Foi constatado o desvio de energia, pagar pelo erro. Muito bem, na cidade agora, muito bem, meio-dia, agora e 42 minutos, meio-dia e 42 minutos, hora certa, Zeni. E o jornal que tem o apoio cultural Fronteiras e Notícias, com o apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, também coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, a Conceição Alves, provedor Giganete, Zeni Móveis. Você não pode perder neste sábado, Alô Fronteiras, Alô Cidade, neste sábado, na Praça Getúlio Vargas, grande feirão de preços baixos no caminhão do alumínio do Adriano. É sábado agora, na Praça Getúlio Vargas, é um show de preços baixos, caminhão do alumínio do Adriano. Vamos acompanhando mais notícias aqui, vamos lá então, aqui direto da TV Cidade Verde Teresina, nós vamos acompanhar mais notícias. Mas deixa eu lembrar aqui o seguinte, atenção fronteiras, neste dia 17 de junho do mês em curso, tem atendimento em fronteiras com o médico ortopedista, traumatologista, Dr. Rômulo Rego. O Dr. Rômulo Rego vai atender em fronteiras agora no dia 17 de junho, lá no Laboratório Valdemar Moura Santos, que fica ali, cito, a Avenida Manuel Valério, sede de fronteiras, no prédio onde, lá no prédio onde funcionava o consultório do Dr. Rodrigo, na Avenida Manuel Valério. Aí você pode agendar sua consulta, seu procedimento com o Elkiane, lá no laboratório, ou também através do fone zap 99763970. Vamos então acompanhar mais notícia aqui no Fronteiras em Notícia, que está no ar. Obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Você está na Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Vamos acompanhar agora aqui no seu Fronteiras em Notícia. Deixa eu abrir a notícia. Bom, muito bem. A justiça destina 407 mil de recursos de transações penais para projetos sociais. Olha, em uma ação inovadora, as penas de pequenos crimes foram transformadas em gestos de solidariedade lá em Parnaíba e Ilha Grande. O Poder Judiciário do Estado destinou mais de 400 mil reais para projetos sociais, utilizando recursos provenientes de transações penais. Vamos falar com o Felipe Cruz, né? Porque é uma ação inovadora para o âmbito lá de Parnaíba. O que é, Felipe? É pessoas que teriam ali uma condenação, alguma pena a cumprir, entram em acordo com a justiça e pagam um valor. E esse valor está sendo direcionado para obras sociais. Explica aí para nós, por favor. Muito bom dia, Felipe Cruz. Exatamente, Thiago. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Exatamente. É uma ação muito importante aqui em Parnaíba, né? Realizada ontem pelo Juizado Civil Criminal e da Fazenda Pública aqui de Parnaíba. Numa solenidade, foi destacado e anunciado que esses valores serão repassados a 6 entidades, aqui de Parnaíba e também na cidade de Ilha Grande. Esses recursos são frutos aí de transações penais, acordos firmados entre o Ministério Público e as pessoas que cometeram infrações de menor potencial ofensivo, né? E aí esses valores, R$ 407 mil reais, para ser mais exatos, vão ser destinados a essas instituições. Entre elas, a gente destaca a Casa das Samaritanas, que teve um projeto que vai ser beneficiado em primeiro lugar. A Casa das Samaritanas, a gente destaca, é um projeto aqui em Parnaíba que beneficia especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade social e também funciona como uma comunidade terapêutica. Essa cerimônia de entrega dos alvarás judiciais aconteceu na sede do Juizado Especial ontem e foi conduzida pelo juiz Max Paulo Soares, que é o titular lá da entidade, do juizado. Durante esse evento também, o promotor Edilvo Augusto parabenizou as instituições, que ele também participou, representando o Ministério Público. E a gente destacou, né, a Casa das Samaritanas, que ficou em primeiro lugar com o projeto, e vai com o projeto Casa da Dignidade, e vai receber 50 mil reais desses 407 mil para beneficiar essas pessoas, né? A gente destaca também que as pessoas que cometeram crimes, né, de menor potencial, como por exemplo ameaça, perturbação ao som, perturbação de vizinhos também, as pessoas que precisam pagar multas aí, desses valores é que vão ser beneficiados aí essas entidades. Thiago, é uma ação importante, né? Um valor sendo direcionado da melhor maneira possível. O juiz Max Paulo também destacou que esses valores e os projetos vão ser rigorosamente monitorados para que cada centavo seja de fato muito bem direcionado para essas entidades e estejam sendo aproveitados da melhor maneira possível. Uma ação muito, muito bonita, né, Thiago? Sendo destinada aí para essas instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Volto com você, Thiago. É isso, muito obrigado, Francisco, que a iniciativa ela possa ser reproduzida, né? A quem interessa condenar uma pessoa, mas o recurso realmente proveniente de um erro eventualmente cometido pode beneficiar de forma significativa uma pessoa atendida por uma instituição como essa. Então, vai haver a punição, né? É pecuniária, em forma de dinheiro, e o recurso vai beneficiar uma outra pessoa que está lá na outra ponta. Então, é interessante dizer que também não é recurso a fundo perdido, digamos assim. As instituições precisam prestar contas dos investimentos, tudo direitinho, com a justiça. Então, uma ótima iniciativa. Obrigado, Felipe, pelas informações. Você tem prioridade sempre para participar conosco direto do litoral. E agora em Fronteiras, agora é meio-dia e 49 minutos. Obrigado pelo carinho, a sua audiência, se acompanhando Fronteiras em Notícias. Você também, do Rádios Net. Não perca neste sábado, na Praça Getúlio Vargas, o caminhão do alumínio do Adriano, show de preços baixos. Tudo em plásticos, alumínios, louças e utensílios para o lar. Sábado na Praça Getúlio Vargas. Nós vamos acompanhar agora. Adolescentes confessa participação em um arrastão do bairro Morada Nova. Olha, 3 dos 4 suspeitos de um arrastão ocorrido em um bar no bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina. Nós mostramos aqui ontem, inclusive, a ação violenta deles que aconteceu no sábado. Batiam nas pessoas. Então foi uma cena realmente muito difícil para as pessoas lá. E a polícia, dando resultado ontem, conseguiu capturar 3. Um deles é adolescente. E contou, revelou para a polícia como é que foi o planejamento e a ação. A Graciane Souza acompanhou. O adolescente suspeito de participação no arrastão confessou tudo e ainda entregou os comparsas. Nós falamos um minuto antes, aí nós vamos guardando de ouro, aí nós fomos em casa, aí nós pegamos e voltamos e pegamos, nós arrastamos tudo lá no porra lá no bar. Morada Nova. Sim, senhor. Quem está envolvido? Eu, o Matheus, o Michael e o Cirilo Gabriel. O assalto ocorreu em um bar no bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina, durante o último fim de semana. O que chama a atenção é que tanto o adolescente quanto os 2 comparsas apareceram agora com um visual bem diferente. Os 3 pintaram o cabelo, tendência conhecida como cabelo nevado, em alusão à cor platinada. O novo estilo foi uma estratégia para não serem reconhecidos. Pelas imagens, eu mesmo reconheci ele pelas imagens, né? O indivíduo é o Michael, muito perigoso, muito violento, age com extrema violência, armado. Eu já o prendi no dia 19 de maio, naquela operação do Ouro, que eu estava presente juntamente com o Coronel Pitombeira, que quando a gente visualizou o vídeo, pelas imagens a gente já conhece o indivíduo aí, conhecido no mundo do crime por essas práticas de assalto. Certo que agora eles estão sendo autuados e vão ser todos colocados à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Um dos maiores de idade já havia sido preso há menos de 1 mês com a chamada Gangue do Ouro. Já o adolescente de apenas 15 anos tem um forte elo familiar com o crime. Não, eles não são parentes, né? Mas já são grupos que agem, né? Não só naquela região sul, inclusive um deles já foi preso também numa operação com participação do Coronel Edivan, lá na zona sudeste, na Vila Verde, né? Que é a chamada Operação da Gangue do Ouro. Foi preso, já se encontrava solto. E os outros também são conhecidos da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? E a gente vem fazendo, como diz, nosso trabalho, continuando nas ruas, continuando nosso trabalho e fazendo as prisões quando necessário. Esse cara gosta de cadeia, viu? Gosta de cadeia. O cara solta, vai, apronta novamente, volta de novo, vai de novo. Gosta de cadeia assim pra lá, rapaz. Cara aprontando mesmo e agora é atrás, né? De eles agora, o alvo não é mais celular e sim ouro. Vamos acompanhar mais notícia. Fronteiras em Notícia. E obrigado pelo carinho e pela audiência. Mas o que tá dando de arrastão em Teresina? Bares, lanchonetes, né? Churrascaria, coisa séria. O que é isso? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, acompanhando mais notícia. Fronteiras em Notícia. Olha outro bem aqui, ó. Menor denuncia o pai. Ah, não, mas aqui é outra coisa. Desculpem aí, perdão. Foi uma menor, agora direto à TV Cidade Verde Picos, uma menor denunciou o pai por agressão e o homem é preso. Foi em Pionone, cidade vizinha, após ele dar um soco na filha. Eu voltei nesse bloco para trazer informação para você sobre uma confusão generalizada registrada lá em Pionono, que infelizmente acabou resultando na prisão de um homem, um pai, que teria agredido a própria filha em praça pública. A gente vai entender melhor esse caso registrado na grande região de Picos com a equipe de reportagem da Beatriz Viana, que volta ao vivo no nosso telão. Bia, olá para você mais uma vez. Explica melhor para a gente esse caso registrado em Pionono. Boa noite. Boa noite, Clebson. Boa noite a você que segue nos acompanhando. É como você falou, Clebson, essa confusão generalizada começou ali no último sábado na cidade de Pionono, no centro ali da cidade. De acordo com informações, essa confusão iniciou ali com duas mulheres. Elas estavam discutindo, de acordo com informações, foi motivado por questões de ciúmes essa discussão. As discussões acabaram indo para agressões físicas e aí começou toda essa briga, toda essa confusão generalizada ali entre várias pessoas. De acordo com a polícia, foi acionada e cerca de 11h30 a polícia foi acionada às 11h30 da noite. E aí, de acordo com informações, o pai de uma dessas mulheres que estavam brigando acabou sabendo dessa confusão e foi até o local. Chegando nesse local, testemunhas relataram que a filha não gostou da atitude e eles acabaram discutindo, o que acabou culminando aí nesse... Ele deu um soco no rosto da própria filha. E aí a polícia acabou sendo acionada e prendeu esse homem em flagrante por agressão. Ele deu um soco no rosto e acabou sendo preso por agressão. Olha, de acordo com informações, outras pessoas também estavam envolvidas nessa briga e foram encaminhadas para a delegacia, mas não registraram nenhuma queixa. A filha, que foi agredida, registrou a queixa contra o pai e foram para a delegacia. O homem ficou preso, mas foi solto na noite deste domingo. Olha, de acordo com a Polícia Militar, incluindo essas pessoas que estavam nessa discussão, tinha um adolescente, uma menor de idade. A Polícia Militar reforça o compromisso aí com a segurança, principalmente a segurança da mulher, e reforça também essa questão de agir de maneira rápida, teve uma atitude rápida. Essas são as informações, Clebson, eu volto com você aí no estúdio. Agora na cidade, horas certas em imóveis, 12h55. Ainda tem tempo ainda, lógico, para a notícia. Mais notícia, lembrando que logo mais à noite, das 19 às 20 horas, tem a Voz do Brasil, direto de Brasília, Distrito Federal. Vamos acompanhando a Voz do Brasil à noite. Vamos aqui acompanhando agora obras de mobilidade do DR Piauí passam por vistorias em Picos e também região. As obras de reconstrução nas áreas atingidas pela enxurrada que atingiu Picos no início desse ano estão passando por vistorias pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí. O trabalho em andamento contempla a reconstrução de 20 quilômetros de pista com nova pavimentação asfáltica. Nesta segunda-feira, o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí esteve em Picos para acompanhar de perto a recuperação da PI 238. A rodovia é um importante acesso entre a cidade e localidades como Aroeiras do Matadouro, Torrões e Tabatinga. É um conjunto de ações que estão sendo executadas aqui pelo governo do estado, em parceria com a Prefeitura Municipal, aqui, o prefeito Pablo Santos aqui ao nosso lado, o governador Rafael, determinou que prestássemos total auxílio à cidade de Picos e à população aqui desta cidade, pelo fato de ter sido provocado muitos danos por conta das fortes chuvas no mês de janeiro. O trabalho em andamento contempla a construção de 20 quilômetros de pista com nova pavimentação asfáltica. O objetivo é restabelecer a traficabilidade do trecho comprometida após o período chuvoso. Somente nessas rodovias foram mais de 10 milhões de reais investidos pelo governo do estado com recurso próprio. Além da PI 238, o DER já finalizou a obra na PI 375, que liga Picos a Santana do Piauí. A melhoria beneficia diretamente comunidades que enfrentaram dificuldades para se deslocar nos últimos meses. Já foi 100% recuperada. Nos próximos dias, o governador Rafael estará aqui para inaugurar e entregar para a população. E também, no segundo semestre deste ano, iremos iniciar asfaltamento urbano. E a previsão é que no segundo semestre, mais de 15 ruas sejam asfaltadas em razão desta parceria. Quem ganha com isso é a população de Picos. Também serão realizadas obras na zona urbana de Picos, fruto da parceria entre governo federal, estadual e a prefeitura do município. Essa cooperação tem possibilitado a liberação de recursos e a organização das ações para melhorar a infraestrutura das ruas. Durante a visita, o prefeito Pablo Santos acompanhou a equipe técnica e destacou o papel do DR na resposta rápida aos danos causados pelas chuvas, ressaltando os avanços proporcionados pelas parcerias institucionais. Quando mais precisamos, no momento de calamidade, o Departamento de Estrada de Rodagem foi o órgão que esteve mais presente junto aqui também da Defesa Civil. Muitas obras de infraestrutura que requer um aporte financeiro maior, a gente precisa do governo do Estado, a gente precisa do governo federal, não só são apenas as PIs. Hoje estamos executando 10 milhões de reais de pavimentação urbana. Iniciamos o primeiro momento com 3 milhões, a partir de julho 7 milhões e no segundo semestre, pelo Departamento de Estrada de Rodagem, aproximadamente 5 milhões de reais para também melhorar o direito do cidadão de ir e vir. Muito bem, agora na cidade, hora certa, Zene Imóveis em Fronteiras, agora já meio-dia 58 minutos. Muito boa tarde Fronteiras, boa tarde Brasil, obrigado pelo carinho, audiência, sintonia, a companhia. E assim, chegando aqui ao término da edição do Fronteiras em Notícia, edição desta terça-feira, hoje 10 de junho. E assim chegamos ao término do nosso Fronteiras em Notícia, edição 10 de junho de 2025, com o apoio cultural do vice-prefeito, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, o Dr. Norberto, a coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, a Conceição Alves, do provedor Giganet e também de Zene Imóveis. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e dizer até amanhã, se Deus quiser. Ele quer, pois ele é bom, maravilhoso. Amanhã a gente se encontra a partir das 8h30 da manhã com o programa Estação 87. Ao meio-dia, o Jornal Fronteiras em Notícia. E assim segue a nossa programação de hoje. Logo mais à noite tem o Jornal, tem a Voz do Brasil. À noite, a Voz do Brasil, direto de Brasília. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até amanhã. Fiquem com Deus, que eu também estou com ele e vou com ele. Você sintoniza ZYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. O rádio é versátil. Uma programação variada, que sempre oferece a oportunidade com o melhor custo-benefício para você anunciar. Nossa programação tem um espaço reservado para divulgar seu produto ou serviço. Fale conosco. Rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. E meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje que tem faz desmantelo, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar. Sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem putaria, meia noite vira dia, carro lotado de som, mesa cheia de novinho. Pra onde tem putaria, meia noite vira dia, carro lotado de som, curtindo e iluminado. Pra onde eu vou? Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia, carro lotado de som, mesa cheia de gatinho. Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia, carro lotado de som e Vicente de calcinha. Ô Vicente, olha! Vicente de floresta, aquele abraço. Ô Raquel, e meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje que tem faz. Só me acompanhar, sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é. dia, carro lotado de som, mesa cheia de novinha. Pra onde tem putaria, vem na noite, vira dia, carro lotado de som e mesa cheia de novinha. E se quiser saber pra onde eu vou? Pra onde tem putaria, vem a noite, vira dia, carro lotado de som, não te diga eu ele. Pra onde tem putaria, vem a noite, vira dia, carro lotado de som, mesa cheia de novinha. Pra onde tem putaria, vem a noite, vira dia, carro lotado de som, curte, diga e o iludia. Alô, bagaço Fernandes, vaqueiro velho, pra você escutar aí, viu? Do Juara, alô João e Rafael Coelho, tamo junto meus irmãos, Ecopostos, alô canção, é sentimento, é tudo forró. Olhando o céu, lembrei de tudo que vivemos, não passou, e pra dizer mais, pensei outra chance pra fazer o nosso sol brilhar em mim, em você. E o tempo não apaga, não desfaz, e o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar no meu, pois sei que o nosso amor ainda não. Estrelas pra desenhar o teu céu, na linha do tempo o destino escreveu, com letras douradas, você e eu. Há muito tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz pra mim, você e eu. Bem juntinho, fica com o Juara. Que nessas fases tem um pouco de nós dois, que não deixamos um agora pra depois. Quando eu te vejo eu me sinto tão completo, por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Que nesses traços tem um pouco de nós dois, que não deixamos um agora pra depois. Quando eu te vejo eu me sinto tão completo, tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento mudou tudo, mudou o mundo. Isso é um amor. Vem com Juarez, é tudo forró. Simbora aqui no cordeiro, puxa o bolo e safoneiro. Pouca enganada pra vocês. Tenha só um pouquinho de paciência comigo, vai. Desculpa, eu pôr em dúvida teu sentimento. Meu coração que tá me segurando, mas eu tô querendo. Você não tá errando em nada, não falta carinho, sobra amor pra cama, eu piro no seu jeito. Até agora não achei defeito, mas quem me machucou era assim no começo. Cê não fez nada e tá pagando o preço. Boca enganada, um beijo com medo, e desconfia das melhores camas, dos melhores beijos. Você já ganhou o meu lado carente, só te peço calma sentimentalmente. Boca enganada, um beijo com medo, e desconfia das melhores camas, dos melhores beijos. Você já ganhou o meu lado carente, só te peço calma sentimentalmente. Deixa eu te amo um pouco mais pra frente. Boca enganada, beija com medo, é assim mesmo. Você não tá errando em nada, não falta carinho, sobra amor na cama, eu piro no seu jeito. Até agora não achei defeito, mas quem me machucou era assim no começo. Cê não fez nada e tá pagando o preço. Boca enganada, e desconfia das melhores camas, dos melhores beijos. Você já ganhou o meu lado carente, só te peço calma sentimentalmente. Boca enganada, beija com medo, e desconfia das melhores camas, dos melhores beijos. Você já ganhou o meu lado carente, só te peço calma sentimentalmente. Boca enganada, beija com medo, e desconfia das melhores camas, dos melhores beijos. Você já ganhou o meu lado carente, só te peço calma sentimentalmente. Deixa eu te amo um pouco mais pra frente. Só um pouquinho de paciência, vai. No início da nossa história teve uma canção que tocou demais lá no nosso Pernambuco, meu Ceará. Eu não podia deixar de cantar, porque eu sou apaixonado por vocês! Simbora! Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter. Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração com a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. Com você eu rodo o mundo, tudo em um segundo eu perco a razão. Faço um monte de besteira, fico na doideira por essa paixão. Sofro por teu sorriso e tudo que eu preciso é com você sonhar. Quero roubar o teu beijo, sempre que eu te vejo só penso em te amar. E aí? Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter. Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração com a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. Saudade misturada com paixão me deixa de cabeça quente, embriago o coração. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado, tentando levar pancada de amor. Está preparado, cerveja quente com veneno, está

e começou a festa. Eu tô louco pra beber, vou dar logo o golpe, porque hoje é. Começou a festa, eu tô louco pra beber, vou dar logo o golpe, porque hoje é no Serrote, Serrote, Serrote, porque hoje é no Serrote. Vou me chamar de papazinho quando você precisar.

Águas do Piauí. Por todo canto, para toda gente e o tempo todo perto de você. Promoção de milhões da IP. Para participar é super fácil. Na compra de qualquer produto da IP, você faz inscrição no site ou no WhatsApp. Pronto, você já está participando. É acreditar na sua sorte. Durante o período da promoção, todo mês terá um sorteio de 1 milhão. Além de vários outros prêmios, dentre eles 3 carros 0 quilômetro. Um deles está no Empório Vieirão, esperando por você. Vem participar da promoção da IP, se tornar um grande milionário e sair de carro zero. Para mais informações, converse com os colaboradores do Empório Vieirão, Rua Carneiro de Mendonça, 355, Centro Comercial de Campos Sales. Aqui, economia e promoção milionária com seriedade. Empório Vieirão. Na vida, estar preparado faz toda a diferença. A Pax União, com filial em Fronteiras, é o plano de assistência familiar 100% piauiense que você pode confiar. Estamos sempre ao seu lado nas horas mais difíceis. Visite nossa filial na Rua Abílio Alves de Souza, Avenida 7 de Setembro, em frente à Torre da Bandeira de Fronteiras. Para mais informações, ligue 89 99 88 6811 ou 86 9 94 16 58 27. Pax União, amiga nas horas difíceis. Tudo pela vida. Você sabe quais são os maiores benefícios da depilação a laser? Com apenas uma sessão ao mês, você terá resultados gradativos, até se livrar completamente dos pelos indesejados, clareando a sua pele. Adeus dor e foliculite. E bem-vinda, pele lisinha. A sua estética agradece. Daniele Monteiro, fisioterapeuta, realiza depilação a laser. Alta tecnologia, compatível com todos os tons de pele. Atende homens e mulheres. Agende já em Campos Sales, no estúdio de José Aquino, Galeria do Rei do Milho, Sala 6, e em Fronteiras, a Avenida Landry Sales, 691, Watts, 89 99461 4507. Siga no Instagram @danimonteiro.fisio. Cuidando de você. Todo mundo tá dizendo que é a melhor opção. Vem pra Super Central Frios, que é sem comparação. Preço justo e qualidade você só encontra aqui. Super Central Frios, venha logo conferir. Vem pra Super Central Frios, vem pra Super Central Frios, que é a melhor opção, não tem comparação. Vem pra Super Central Frios, vem pra Super Central Frios, que é a melhor pra você, vai te surpreender. Super Central Frios, onde a família faz a economia. Vem nos visitar na Avenida 7 de Setembro, número 610, no centro de Fronteiras, Piauí. Para mais informações, ligue para 899-9472-6483. Esperamos por você. A Fronteiras FM está no Facebook. Siga nossa fanpage e acompanhe nossos programas ao vivo. É só procurar Rádio Fronteiras FM 87,9 e se ligar na gente. O WhatsApp da Fronteiras FM está no ar. Salva aí, 89 99939 8914. Mande seu áudio ou mensagem de texto. Mas olha, não esquece de dizer seu nome e seu bairro, hein? 89 99939 8914. O zap zap da Fronteiras FM. A Fronteiras FM está também no YouTube. É só digitar Tony Oliveira Locutor na barra de pesquisa e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Fronteiras FM 87,9, a rádio que toca o seu coração. Fronteiras FM, Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. 1h54. De manhã, à tarde ou à noite, na oração,

Oliveira, tamo junto, hein? Alô do revestimento, é nóis. Eu conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça ela só queria forrosar. Não deu outra, tomei um enxame pra dançar. Ela dizia assim: joga a pegada, vai! Tamo junto, hein? Meu parceiro Anderson. Isso é chegando, pilão. Alô, Zanhão CD. Tchaca, tchaca, tchá. Meu amor, eu juro. Se mil vidas eu tivesse, pode acreditar que mil vezes com certeza ainda te amava. Eu choro e lembro do que a gente fez. Minha cabeça ainda não entende por que que a gente não tem outra vez. Delete aí, amor, algo de mal que eu te fiz. Esquece, por favor. Namorava, lua de mel. não poderia ser feito. Já fiz se não tem mais jeito. Você brincou e machucou meu coração. Tudo era céu e flor, lindo era o nosso amor, e tudo se perdeu por conta da sua obsessão. E quem perdeu nessa história foi a nossa relação. Olha pra mim, seu olhar diz que vai chorar, sei. Tá se perguntando o que fiz, me diz aonde errei. Meu bem, deixa isso pra lá, chega de me dar. Não poderia ser feito. Já fiz se não tem mais jeito. Você brincou e machucou meu coração. Olha pra mim, seu olhar diz que vai chorar, sei. Tá se perguntando. Você brincou e machucou meu coração. Você brincou e machucou meu coração. Chicão dos teclados ao vivo. Cura Cleiton gravando tudo ao vivo pra você. Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu não sei quem sou sem o teu amor. Sempre vou te levar onde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois. Você que um dia a gente vai se amar, eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. Você é meu par, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou. Mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que eu consegui escrever. A gente vai se amar e eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu não sei quem sou sem o teu amor. Sempre vou te levar onde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois. Você que um dia vamos ficar. Depois a gente vai se amar, eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. Você é meu par, te amo demais. As